Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é vosso nome, grande é vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênção para minha vida. Que vossa divina luz incida sobre mim, que vossas mãos retirei todo o mal. O tempo passa, vejo a morte e continua. Sorriso, sou Macavelli pro inimigo que não me distingue. Na seda enrola paz pros que morreram tentando em honra. Sigo cantando porque esperança em mim não morre. Por mais que os males correm, que o bem ninguém escolhe. O mal te engole, engorda, agora me diz quem sofre. De minha vida eles tomaram posse. Pai, faça que minha voz engrosse. Um voto de confiança, lote todo o mar de nossas lembranças. Ainda vamos ser homens de bem, a cura pra juventude não perder o trem. Escrever o nosso livro, derrubando esse ciclo de sua tragédia, confusão e ignorância. Eu não posso me parar, será que devo resistir? Te mostro minha rua, isso aqui mesmo um poço de ilusão. Um Deus sem coração. Não encontro motivo pra alegrar o meu sorriso, mas assim eu sigo frio e calculista. No equilíbrio do caos eu sou equilibrista. Na guerra o terrorista e não mais um nome na tua lista. Vejo o mundo e o mundo não me vê. Desorientado aquele que não crê. Eu creio em Macavelli, na ressurreição. Levanto minha plebe, ho, ho, ha. E minha voz pra ocasião. Dizem que gente como eu morre cedo, aterroriza a cidade, mas pra mim é preconceito e medo. Porque eu falo a verdade, não sou como os outros. Aliás, o que eu vejo é pior que esgoto. São bocas cheias de merda que deveriam virar bueiros, só passando um rolo e dizem que são rueiros. Deixa pra mais tarde quando acharem os verdadeiros. E nessa luta eu tô ileso. Quem? Quem são eles? O que eles acham que eles são? Pra tirar meu sonho, pra tirar minha razão. Eu sei, sinto orgulho do que faço. Sou uma fortaleza com os nervos de aço. No rap eu saldo minha dívida. A luz que me ilumina determina meu destino. Meu Deus, guia teu filho perdido na tempestade. Senhor, nesse chão batido faço minha história e crio consciência que pra se viver em paz tá cada vez pior. Longe o sol, o horizonte, talvez planeje algo bom pra hoje. Talvez não vai ser uma última noite. E que nos leve todo mal, para que eu não possa ver nem tocar. No entardecer do dia, minha paz habita. Nossa moradia simples, de barro, cimento e grafite. Então que piche o muro todo, para que o mundo recicle. E gira sob má disposição, enquanto vomita palavras de um futuro bom à nação. Derrubados ao chão, sem vida, a televisão ligada para quem ainda respira. Mas só teu pai te ensina, é você quem deve caminhar. Então que permaneçam atirar. Sem êxito nas palavras, no alvo da batalha, sem a mínima causa. Palavras que às vezes não saltam da boca. Dizemos foda-se a falta da nossa própria educação. De quem nos faz bem e quem não saberá fechar os olhos e guardar o que é ruim. Espera um lado bom de você em mim, que frita e inspira meus versos pelas esquinas, por sexo, cocaína, álcool, versos. Todos os jovens malucos em evolução medirão palavras ao falarem de todo caso e todos sabem. Nada melhora, mas melhore. Te botarão contra a parede aos que podem. Não esteja em trabalho, o corpo, cadáver e a dose. Então queime mais forte. Correndo pelas ruas, a gente sabe, ignora a maldade, pensando que tudo sabe, mas a verdade. Todos sabem que não somos tudo aquilo que foi dito, pois todo réu merece sim o seu veredicto. Daquele que sente sua dor, sobrevivendo assistimos enquanto cai mais um míssil no céu vermelho. Arrisco o palpite, me deixe viver essa noite leve. Quando você é triste, o que insiste em não te deixar dormir, mas hoje apenas peço paz pra você e pra Senhor. Nesse chão batido faço minha história e crio consciência que pra se viver em paz tá cada vez pior. Longe o sol, o horizonte, talvez planeje algo bom pra hoje. Talvez não vai ser uma última noite. Senhor, nesse chão batido faço minha história e crio consciência que pra se viver em paz tá cada vez pior. Longe o sol, o horizonte, talvez planeje algo bom pra hoje. Talvez não vai ser uma última noite. Nos proteja todas as noites. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.